제고 누나 누나 누나 제라이 제고 누나 누나 누나 tem cor, porque eu sou negro. Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Branquinho, neguinho, branco, negão. Branquinho, neguinho, branco, negão. Branquinho, neguinho, disse branco, negão. Branquinho, neguinho, branco, negão. Branquinho, neguinho, branco, negão. Branquinho, neguinho, olha que branco, negão. Branquinho, neguinho, branco, negão. Branquinho, neguinho, branco, negão. Percebam que a alma não tem cor. Delega, maçanga, gaiga, ela é colorida. Ela é multicolor. Percebam, yeah, que a alma não tem cor. Delega, maçanga, garriga, ela é colorida, ela é multicolor. Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom. Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom. Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom. Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom. Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom. Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom. Ai, dindo, dindo, dindo. Ai, dindo, dindo, dindo, comigo fortinho. Ai, dindo, dindo, dindo. Ai, ai, ai, dindo. Ai, dindo, dindo, dindo. Ai, ai, ai, dindo. Ai, dindo, dindo, dindo. Ai, dindo. Dindo, dindo, dindai, chego, turura, turura, turura, turura, turura, turura, turura, turura, turura, turura, turura, turura, turura, turura, turura, turura, turura, turura, turura, turura,